andrecedesmoral.com.br. Que Lemos! Vamos cantar assim, vem. Hoje eu tô anunciando o amor que eu tenho pra ela. Nas descrições botei os planos. Tô parcelando em 12 vezes. Quero alguém que me ame, por favor não me engane. Não quero só um lance, tem que ser pra vida toda. Aquele amor que me deixa louco, nem que seja queima roupa. Porque ela não me amou, ela não me amou. O meu coração chorou. Eu quero um novo amor. Porque ela não me amou, ela não me amou. O meu coração chorou. Eu quero um novo amor. André Cedrinhos, moral de Ibi Coara. Vamos em Porto Combustível. Quero show tag, menino. Vamos cantar assim, ó. Anunciando o amor que eu tenho pra ela. Nas descrições botei os planos. Tô parcelando em 12 vezes. Quero alguém que me ame, por favor não me engane. Não quero só um lance, tem que ser pra vida toda. Aquele amor que me deixa louco, nem que seja queima roupa. Porque ela não me amou, me amou. O meu coração chorou. Eu quero um novo amor. Porque ela não me amou. O meu coração chorou. Eu quero.